fuxiqueiro é um perigo. Ele gosta de fuxicar. A boca dele é um veneno que só serve pra envenenar. Igreja que tem fuxiqueiro, o pastor tem que se cuidar. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Onde mesmo? Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Ele fica a noite inteira falando com seu irmão, mas não fica 10 minutos ajoelhado no chão. Ele gosta de fuxico, mas não gosta de oração. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. O seu trabalho na igreja é somente confusão. Ele é transportador de fuxico e dissensão. É uma ovelha negra dentro da congregação. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Onde que ele está mesmo? Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. A missão dos fuxiqueiros é somente fuxicar. Quando a igreja for levada, os fuxiqueiros vão ficar. Céu é um lugar de glória, fuxiqueiro não vai lá. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Com esse moço pra orar, está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Ele não gosta de oração, está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Põe ele pra oração, está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Está na casa dos irmãos.